Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Interplanetárias, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Ardmaster e este é o 151º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E nesse episódio 151, vamos decidir de uma vez por todas qual é a melhor série de Jornada nas Estrelas. No mesmo molde de que a gente fez a decisão de qual era o melhor filme do Batman, agora nós vamos decidir de uma vez por outras qual é a melhor série de Jornada nas Estrelas. E para decidir tal honraria, eu não poderia chamar ninguém mais, ninguém menos do que a maior trekker da nossa equipe, a dona Joaninha Trekker, dona Ana Lúcia Litier. Fala, mozinho da minha vida. Olá a todos. E nesses tempos de coronavírus, a melhor forma de cumprimentar alguém é dizer vida longa e próspera, com a mãozinha em posição. E de preferência a 1,5 metros de distância, né? Muito bem. Sim. Além de Madame Dona Ana Lúcia, eu também trouxe aqui o meu ferengue de estimação, o senhor Koala, senhor Hunter. Fala, orelhudo. Se a gente estivesse com o Dr. McCoy aqui, esse vídeo já teria acabado. Ou com o HME. Pode ser. Também. Né? Também. E para terminar esta banca julgamentícia das jornadas, o meu querido quadrinhologista, o senhor Matheus Hakeman. Fala, Peteuso. Nós somos o Paranerdia e você está assistindo esse programa. Resistência é fútil. Resistência é inútil. Resistir é inútil mesmo, muito bem. Então, voltaremos daqui a pouquinho para decidir de uma vez por todas qual é a melhor Jornada nas Estrelas depois dos recadinhos. Vamos lá. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, muito obrigado, queridos ouvintes. Parece que eu ter reclamado um pouquinho sobre vocês não terem mandado a mensagem surtiu efeito. E hoje vamos ter comentários e e-mails para ler lá no final do programa. Então eu quero agradecer a todos vocês que nos mandaram mensagens, comentários e e-mails, que são, sem sombra de dúvida, a forma mais simples e mais barata de vocês ajudarem aqui ao Paranerdia. Porém, se além de comentários e e-mails você também quiser colaborar financeiramente ajudando aqui ao Paranerdia, por favor, pense em entrar em um dos nossos métodos de mecenato. Nós temos tanto a plataforma do Apoia-se, cujo endereço é apoia.se/paranerdia, como também trabalhamos com o aplicativo de pagamentos PicPay, cujo endereço é picpay.me/paranerdia. Colaborações a partir de R$1 são super bem-vindas. E falando em nossos métodos de contato, Temos o e-mail paranerd@paranerd.com.br, temos a área de comentários dos posts de nossos episódios, temos também o Twitter, que é o @paranerdia, nossa página no Facebook, que é /paranerdia, estamos disponíveis também no Spotify, temos um canal do YouTube, que é o Paranerdia TV, e diversas outras formas de você nos encontrar, inclusive o nosso grupo aberto de ouvintes do Paranerdia no Telegram. Caso você queira acessar, basta ir no próprio aplicativo do Telegram e procurar por Paranerdia ou ir em t.me/Paranerdia. Podem entrar e o grupo lá está sensacional, bastante gente passando mensagens, piadas e brincadeiras. Está realmente um grupo bem divertido de se produzir. Muito bem, agora fiquem com este excelente episódio. Vamos lá. Hey, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta! Então, senhora e senhores, eu ia falar outra coisa, mas deixa pra lá. Vamos decidir, afinal de contas, qual é a melhor jornada nas estrelas. Para datar de vez o programa, como se a conversa da dona Ana sobre o coronavírus já não tivesse datado o suficiente, não iremos colocar na conversa jornada nas estrelas Picard, porque no momento desta gravação a série ainda não tinha terminado. Então, estão disputando o título. Jornada nas Estrelas, a série clássica de 1966. Jornada nas Estrelas, a nova geração de 1987. Jornada nas Estrelas, Deep Space Nine de 1993. Jornada nas Estrelas Voyager, de 1995. Jornada nas Estrelas Enterprise, de 2001. E Jornada nas Estrelas Discovery, de 2017. Eu dividi essas séries todas em algumas belas categorias e nós vamos agora, os quatro, decidirmos qual representante de qual série é o melhor nessas categorias. Os votos serão contabilizados aqui pelos auditores da Howard, Atkinson, Halebalvos e associados, também conhecido como Minha Planilha do Excel, e aquela série que tiver a maior quantidade de votos é a melhor série de Jornada nas Estrelas, ponto, fim de papo. Muito bem. É muita pressão, cara. Não sei se eu tô pronto pra isso, não. Então tá. Para começo de conversa, primeira categoria, a melhor nave. Estão concorrendo nesta categoria a Enterprise NCC 1701, da Enterprise clássica, a NCC 1701D, que é a da nova geração Classe Galaxy, a USS Defiant NX-70205, que é a nave que aparece no Deep Space Nine, a USS Voyager NCC-74656, a USS Enterprise NX-01 da série Enterprise, ou seja, a primeirona, né? A Enterprise que deu origem a tudo, pela ideia dessa série, né? E a USS Discovery NCC-1031. Eu quero, antes de botar as naves para a votação, eu quero dar uma menção honrosa. Ela não está participando da votação, mas merece uma menção honrosa à Estação Espacial Terok-Nor, ou Deep Space Nine, que é uma porra de uma roda de bicicleta feia para caralho. O visual é cardassiano, é isso que explica. A arquitetura, a arquitetura cardassiana foi feita para botar medo nos outros, cara. Vamos, vamos. Teve sucesso. É a roda de bicicleta com dente. Já a roda de bicicleta do Ben-Hur. Mas tá bom. Então tá, Tonana, damas primeiro, qual é a sua nave favorita? Olha, depois de uma longa consideração, eu cheguei à conclusão que meu voto vai pra NCC-1701. No Bloody A, no Bloody B, no Bloody C. Por quê, pô? É a menina do coração do Scott. Ela aguentou muito tranco, ela aguentou muita paulada. E por mais que cronologicamente a Enterprise NX-01 seja a primeira, não venhamos. Ela é a primeira no nosso coração, a nossa boa NCC-1701. Então, meu voto é a Enterprise clássica. Beleza. Essa citação do Scott na nova geração é maravilhosa. No Bloody C, no Bloody D, no Bloody B. Não, na porra de D, de C, de caralho, é a minha... É a minha Enterprise, cacete. Bom, olha lá, Qualinha, nave favorita. Olha, cara, tenho que concordar com a Ana nessa, porque eu acredito que daqui eu não sou o que menos entende de Star Trek, e também sou o mais novo, o que colabora com isso, né? Mas eu, o pouco que eu conheço, o pouco que eu cresci vendo, pra mim ela é tão icônica quanto a Millennium Falcon. É tipo, gente, é tipo desonra citar Star Wars no cast Star Trek ou... Se eu posso fazer comparação nas duas. Infinita diversidade, infinitas combinações. A gente, Trekker, que é Trekker mesmo, não se ofende. Ah, então não, tá bom. Então beleza. É porque eu acho ela tão icônica como Star Trek. Inclusive, eu nem conheci as outras naves. Porque, pra você ver que ela, como ela não vão pro popular, né? Eu acho que a galera que conhece o Star Trek por alto, assim, igual eu, eles vão mais pela nave clássica, que é a mais conhecida mesmo, que parece aquela... Que deve ter um disco na frente dela, ela é muito maneira, cara. É tão maneira quanto a Millennium Falcon. Tá certo. Teteus, nave favorita. Bom, uma vez que a gente tá votando baseado em gosto pessoal e não em qualificação técnica, né? Até porque seria muito difícil... medir a Enterprise NX-01 com a 1701D, né? Porque tem um tempo muito longo entre uma e outra e a NX parece um submarino e a Enterprise 1701D, porra, é um cruzeiro de luxo, né, cara? Mas assim... Pior que é isso mesmo. É verdade. É difícil, não. Não, agora... A NX-1 foi feita pra parecer um submarino mesmo. Ela parece um submarino, cara. Ela é apertada, ela é escura, ela parece que foi feita na marra, assim, né? E ela parece que tá afundando também o tempo todo. É. E a 1701D, que é a da nova geração, é realmente um cruzeiro de luxo. É uma embaixada móvel no espaço, né? É a nau Capitânia, pô. É a nau Capitânia, né? Capitânia da frota. E essa, e é nessa que eu vou dar meu voto, na da nova geração, porque foi a que eu, toda vez que eu penso assim, eu adoraria viajar pelo espaço, eu penso em estar dentro da 1701D. Então é para essa dar meu voto. Muito bem. E eu vou votar na 1701, no Bloody C, no Bloody D, no Bloody B, no Bloody porra nenhuma, porque é a que eu tenho em miniatura de Hot Wheels, é a que eu tenho em miniatura para caber os DVDs do primeiro filme reboot dela, que eu tenho uma miniatura que é para pôr os DVDs dentro, eu Eita, tenho uma sério? Porrada de... É, porque o lançamento do primeiro filme, quando foi feito em DVD duplo, podia se comprar numa versão que você montava do filme, né? A Enterprise do filme, e você podia abrir o disco cabia os dois discos, os dois DVDs do filme, era muito maneiro. Pô, que irado, cara. A gente pode dizer, através disso, que seu voto foi comprado? Comprado por mim mesmo, né? É, exatamente. Mas tá bom, não importa. Vamos lá. Segunda categoria, o melhor capeitão. Para concorrer ao melhor título de capeitão, temos James Tiberius Kirk, da série clássica. Cala a boca, Qualace. Jean-Luc Picard, da nova geração. Benjamin Sisko, de Deep Space Nine. Catherine Janeway, da Voyager, ou como eu e a Dona Ana gostamos de chamar, Catarina Januária. E Jonathan Archer, de Enterprise, e Philippa Georgiou e Christopher Pike, de Discovery. Apesar de que o Christopher Pike também pode entrar na velha geração por conta dos pilotos, mas tá bom, dane-se. Olá, Dona Ana, melhor capeitão, e por que a Catarina? Poxa, pegou alguma coisa assim no ar pra saber que meu voto era da Catarina, né? Da Januária. Mas olha, sério. Kirk como capitão seria muito bom pra começar uma guerra. Respeito, mas o botão F dele é muito forte, é muito ligado o tempo todo. Eu admiro ele extremamente, tá? Sisko, eu também gosto demais dele. E Jonathan Archer, pô, primeirão, foi pro espaço, aquela coisa na exploração hardcore. Mas talvez ele fosse alguém que poderia ganhar um pouquinho mais de apoio, porque assim como a Janeway, tá meio sozinho no mundo e tendo que se virar com tudo. E no caso, o meu voto vai pra Janeway justamente por isso. Ela se tornou uma capitã e ela tinha que ser a mãe e o pai dentro daquela nave. Ela tinha que ser a psicóloga, ela tinha que ser a chefe, ela tinha que ser o ombro amigo, e ainda tinha que correr atrás de café em nébulas. Era mulher, ela era pau pra toda obra, corajosa, porradeira não no sentido físico, mas no sentido das decisões que ela tinha que tomar, e sem nenhum tipo de suporte. Ela não podia simplesmente mandar uma mensagem pra federação e dizer, ó, tô com um problema aqui, me manda qualquer coisa. Muito bom. A Voyager não tinha conselheiro, né? Verdade. Não tinha. Não. O mais perto que chegava de conselheiro para a Janeway especificamente era o Tuvok, que era o chefe de segurança dela, e porque ela, tipo, o melhor amigo que ela tinha na nave. Pois é, eu comecei a comparar um pouco com o Archer, mas vamos pensar, o Archer ainda tinha algum backup, não da Federação, que ainda não existia, mas da Terra, dos vulcanos, né? Ele ainda tinha para onde correr com o rabinho entre as pernas se fosse necessário. A Januária era para frente, adiante, eu tenho uma família para levar para casa, nem que leve 70 mil anos, mas eu preciso cumprir essa tarefa. A Januária. Tá bom. Encerra o meu caso. Tá bem, tá bem encerrado. Teteus, qual o melhor capeitão ou capitã? Né? Porque tem duas aqui, né? Mas Januária, assim, você pode chamar de capitão também. É capitão mesmo. Capitão Janeway. Assim, eu não vou nem entrar. Eu sei que tu colocou na lista, mas eu não tenho nem o que falar da Philippa Georgiou, porque a participação dela é tipo no primeiro episódio, ela morre. Né? Então. Verdade. Na verdade é no terceiro, mas tá. Okay. O Christopher Pike, na série original, ele participa bem pouco também. Dá pra ver mais a atuação dele no Discovery, e ele é uma das melhores coisas da série Discovery. Sim. Que é uma série condenada, na minha opinião. É aquela merda ali, eu não consigo aturar a Discovery, cara. Mas o Christopher Pike tá ótimo, né? Ele e o Saru são os melhores personagens. Isso, obrigado. Jonathan Archer, cara, tenho o maior respeito por ele ter sido um pioneiro, mas ele tomou umas decisões meio bem esquisitas na série. Sim, agora olha só, deixa eu só dar um voto de confiança ao Jonathan Archer, mas não é esse meu voto não, tá? Calma. Eu sou um ampação plus no Jonathan Archer. O cara carregou o Catra do Surak, tá? E não é qualquer merda que carrega o Catra do Surak, não, tá? Foda-se, tá bom? Mas é porque os escritores da série precisavam fazer alguma coisa pra corrigir os vulcanos, porque os vulcanos estavam muito errados naquela série, até a terceira temporada. Pra caralho. Mas vá. E aí, tá. É, mas, tipo assim, ele carrega um ranço de tudo que os seres humanos ainda têm de errado. Ele tá evoluindo, mas ele ainda leva um negócio pro espaço, assim, ainda meio racista, meio combatente, né? Que os humanos estão tentando se livrar, estão chegando lá. Assim, Benjamin Sisko, super, né? Gosto muito dele, mas ele não começa como capitão, ele começa como comandante, né? Ele só vira capitão quando ele ganha acesso a Defiant. Mas ele é um puta de um capitão. Acho que, assim, a série do Deep Space Nine é ao redor dele muito, né? Porque ele também é o emissário, né? É o emissário, né, porra? Porra. Ele é uma figura religiosa, cara. Ele é mais que um capitão, né? E o Kirk, gosto muito dele, mas ele é um cowboy, né? É como a Ana disse, assim, uma vírgula fora do lugar do Kirk, ele começa uma guerra, né? Então, a minha votação ficaria entre o Jean-Luc Picard ou a Janeway. E eu não voto na Janeway porque ela matou o Tuvix e isso eu nunca vou perdoar. Então, o meu capitão preferido é o Jean-Luc Picard, cara. O cara é... Ela não matou! Matar é um termo meio forte, né? Mas tá bom, eu entendo. Eu não vou tirar teu voto, Matheus. Eu entendo teu voto, tá bom. Pois olha, então eu votaria na Janeway mesmo assim, porque eu concordo, você tem uma situação que você não tem como fazer uma decisão certa, mas ainda assim ela tomou uma decisão. Muito bem. Fala, melhor capitão. Cara, eu fiquei em dúvida, olha só, primeiro de tudo, vou fazer um disclaimer aqui. A gente tem um grupo lá da equipe e tudo mais, onde eu proferi palavras contra Picard, que eu quero me retratar ao vivo. Talvez. Retratar ao vivo, ninguém nem sabia disso, sua anta. É, agora sabe. Talvez eu tenha sido um pouco injusto com o Picard. Quando eu disse que ele era um bunda mole velho. Seu maldito, vou te matar. Ele é um idiota. Não dá papo pra maluco não, Matheus. Em minha defesa, tinha acabado de sair do Kirk, que tava dando porrada em alienígena. Uhum. Tava dando na mão com alienígena por qualquer motivo. O Kirk era o primeiro a cair na porrada. E eu, isso me atraiu muito com o cowboy do espaço, como o Matheus disse. Até eu conhecer o Sisko. Cara, eu acho que por falar de ser negro também, eu vi o negro, tipo, pelo que eu li também depois, ele foi o primeiro... Não sei se tiveram outro, ok? Mas ele foi o primeiro principal negro na série e tudo mais, e o título ainda como Tecnicamente, capitão... Tecnicamente não, porque tinha a Uhura, né? Foi? Que ela, a Uhura era foi o principal a protagonista. Primeira negra, inclusive. Isso, protagonista, é. A Uhura é protagonista também, neném. Não, mas ela não é capitã. A Uhura não é protagonista como o Sisko é, porra. Tá bom, ok, tá. Então, mas meu voto é no Kirk, porque teve uma cena específica do Sisko a qual eu achei que ele poderia ter resolvido na base da porrada, que foi envolvendo racismo com uma raça lá e tal. E ele resolveu na diplomacia, aquilo me incomodou, então eu sou o porra louca que vai pra guerra junto com o Capitão Kirk. Peraí, eu não vou discutir teu voto, tá? Mas tu ficou tecendo elogio pra caralho pro Sisko pra depois votar no Kirk? É, ué. Coerência zero. Mas tá bom, foda-se, o voto é teu. Não, o voto é teu. Foda-se, não tem nada com isso. Deixa eu votar eu também, que eu ganho mais. Merda, tá bom, gente, Caralho, meu Deus. O Sisko deu um supapo na cara do Kill. Né? Pô, mas na situação Deixa eu votar. Tá bom, obrigado. Te amo. E pra mim, eu estou com Madame Donana, Catarina Januária, é foda para caralho, porque ela não só foi a capitã de uma nave perdida na puta que o pariu de um quadrante longe para um carvalho, mas ela teve que dar conta de uma tripulação de pessoas da frota, mais uma tripulação de maquis ao mesmo tempo. Isso é que era sacanagem, porque os maquis no começo não queriam porra nenhuma com a federação. Eles estavam cagando para a federação, mas ela conseguiu segurar tudo no braço e naquela peruca, que vou te contar um negócio, o laque de respeito aquele, hein? Até Cassandra se sentiria invejada pela cabeleira de Madame Dona Catarina Januária. Oxe, Maria. Agora, uma coisa que eu queria saber era se quando a Voyager voltou para a Terra, se a Federação mandou para Janeway a conta de todas as naves auxiliares que eles perderam. No mínimo, né? Mas vamos lá. Ah, mas tudo bem, ela deve ter pagado tudo em café. Né? Tá bom. Próxima categoria. Melhor oficial de ciências / imediato / segundo em comando. Eu tive que juntar nessa equipe aqui não só as pessoas que realmente são os segundos em comando de cada nave, mas o cara que é só oficial de ciência, porque tinha nave que não tinha segundo comando, tinha nave que não tinha oficial de ciência. Então eu juntei os personagens mais carismáticos da série, saca? Então pronto. Então nessa categoria estão Tenente Comandante Spock, de Jornada nas Estrelas, a série clássica. Comandante William T. Riker, de Jornada nas Estrelas, Nova Geração. Tenente Comandante Data, também de Jornada nas Estrelas, Nova Geração. Major Kira Neris, de Deep Space Nine. Tenente Comandante Jadzia Dax, de Deep Space Nine. Comandante Chakotay, de Voyager. Subcomandante T'Pol, do Enterprise. Comandante Seru, da Discovery, e a especialista Michael Burnham, também da Discovery. Ô, Nana, melhor personagem dentro dessa salada russa que eu fiz aqui? Olha, eu admito que provavelmente foi o item que mais me deu trabalho. Fiquei pensando, porque tem gente aqui que funciona muito bem como oficial de ciências, mas como imediato não rola tão bem. Tem gente que, como imediato, tá na perfeição, aí não tem nada a ver com ciências, que por isso já eliminei o William T. Riker, T de terrível, como ele gostava de dizer, né? Tá de Thomas, porra. Eu sei, mas deixa ele zoar um pouquinho, ele deve ter pensado muito. Eles quiseram botar o T por causa do Tiberius, mas não quiseram copiar, mas tá. É, como é que é aquela piada lá? Faz igual, mas... faz, não faz parecido, né? Então eu vou seguir aqui, seguindo mais pelo lance de ciências. Eu acho que tem alguém que também poderia ter sido o imediato, mas por questões diplomáticas acabou ficando só com o posto de oficial de ciências, que é a Tenente Comandante Jadzia Dax. Tá? Olha, ela, eu vou te contar uma coisa, ela é a segunda em comando da... Em termos de frota, né? Da mas Defiant, não, da Defiant ela é a segunda em comando. Tá certo, é que eu acabo pensando na Deep Space Nine como um todo, e aí a Major Kira é a segunda em comando dentro da estação. Sim, então, sim. Então, no caso, a Jadzia, ela tem um amplo conhecimento científico, né, acumulado não só na vida e estudos normais dela, mas em todas as suas vidas passadas. Ela também é o melhor amigão, eu falo amigão mesmo. Né, e o mentor do Cisco. E mentor do Cisco. Né? Ela acaba preenchendo vários papéis que acho que acabam se complementando. Ela é uma mulher lindíssima, belíssima. Oh, à toa que metade da estação fica babando por ela, né? Mas já dizia Dax, né? Já dizia Dax que é uma coisa. Oh, de mas essa garota pintadinha aí. Porra, menino. A Dax é a que dá o balão nos caras, que eu falei mais cedo? Não. A Dax é a que tem o pescoço todo pintado, que ela é... Ela tem um simbionte nela. Os olhos azuis bonitos. Não sabe quem é, você só não juntou o nome da pessoa. É, eu tô vendo, eu tô procurando aqui. Ah, e outra coisa que a gente tem que lembrar. A Jadzia Dax era sexualmente liberada, cara. Ela saía com quem ela quisesse. Pegou Klingon, que ela pegou tá Perengue, pegou Júlia, pegou tupa, menino do céu. Mas pegou o Júlia ou o Júlia ficou só na vontade? Não, pegou. tu não duvide de Jadzia. Olha só, vou te dizer. Pegou em duas vidas diferentes, hein? Ô, Porra, o primeiro episódio que eu vi dela, ela tava pegando um cara mesmo. É. Ela pegou, inclusive, porra, dois, eu acho, no mesmo episódio. Ô, rapaz, então tá. Matheus, vai lá. Porra. Melhor então, personagem dessa zona que eu fiz aí. Então, eu também tive uma tremenda dificuldade de encontrar alguém pra votar nisso, porque são papéis muito diferentes, né? Mas uhum. aí eu cheguei à conclusão, justamente daquilo que a gente estava falando, sobre o Kirk ser um doido, né? E qualquer merda que ele faz poderia provocar uma guerra. Só não, em muitas ocasiões, isso só não aconteceu porque estava ao lado dele Comandante Spock. Com sua uhum. lógica vulcana, com sua serenidade, né? Com sua capacidade de pensar além do momento, cara. Ele é... de verdade, o contraponto corretíssimo para o Capitão Kirk, né? E isso eu diria explorado... mais ainda, o contraponto pro Dr. McCoy, cara, que esses sim, são dois opostos completos. O Dr. McCoy e o Comandante Spock, eles têm uma relação, assim, de casal casado há 20 anos, tá ligado, né? Eles... Olha, eu diria mais, é casal casado há uns 40. É... Eles se adoram, mas eles ficam trocando farpa o tempo todo, né? Ah, e outra coisa que também me levou a dar o voto ao Comandante Spock é que, nas vezes onde o Spock comandou missão ou ficou no comando da Enterprise, ele fez um serviço primoroso, coisa que o William Riker não fez, porque tinha até uma piada interna que é: se botar a Enterprise na mão do Riker, vai dar merda. Não, o problema é colocar na mão da Troy. Ai, não acredito que eu falei isso. Tá bom, vamos lá. É, Quala, melhor nessa, cara, nessa grupo aqui. Cara, eu fiquei muito indeciso também, porque... Aí tem dois personagens que eu gosto muito. Gente, eu quero antes de mais nada dizer desculpas, mas esse quesito aqui não deu pra fazer diferente, porque é realmente personagem completamente diferente uns dos outros, mas vai. Mas eu não sou tão complexo quanto vocês, não, cara. Eu vou pelo gosto pessoal aqui. Mentira. eu fiquei em dúvida entre o Spock e o Data. O Data mais pelo carisma. Porque eu gostei muito do personagem. Não sei o que me atraiu tanto nele. Mas eu gostei demais dele. São os olhos dourados. Pode ser. Talvez a pele. Talvez porque ele tava tentando aprender a assoviar. Pode ser isso também. Mas enfim. Entretanto, eu tava me posicionando. Se eu estivesse dentro desse universo... Eu acho que eu gostaria da frieza e do raciocínio lógico do Spock do meu lado, porque isso com certeza salvaria minha vida diversas vezes enquanto eu estivesse lá fazendo alguma tipo de merda, né? Digamos que eu seja um capitão, por exemplo. Então eu voto pro Spock justamente pelo ser o mais lógico e também, como eu disse na situação da nave, quando a gente pensa de Star Trek, a gente lembra logo do Spock, né? Que ele virou o rosto da série, né? Eu não sei se pra vocês que conhecem a série mais a fundo é assim, mas eu tenho essa visão que ele é o rosto de todo Star Trek. Não, muita gente lembra do Star Trek por causa dos Spock, até mais do que o do Kirk, com certeza, mas tudo bem. E eu vou votar no Tenente Comandante Data, porque, cara, o Brent Spiner, que é o ator que foi por trás do Data, o cara é versátil para um caralho, porque além dele ser o Data, ele foi o Lore, ele foi o Dr. Sung... E não só na nova geração, como em outras séries, porque ele apareceu como Dr. Sung na Enterprise e apareceu também como filho do Dr. Sung agora na Picard. E isso foi spoiler, se você não viu o episódio 9, foda-se, desculpa aí. Só lembrando que o Sung que ele interpreta na Enterprise não é o Dr. Sung que criou o Data, viu? É o tataravô dele. Não, é o Sung do Data. É não o é não, Data. Não é não. É pelo menos o pai, cara, porque, porra, o cara foi... É só olhar que eles têm os nomes diferentes, só ir olhar lá. Então tá bom. Mas tudo bem, mas é o ator. Mas é o Brent Spiner. Ok, e o meu voto é do Data. Então pronto. Então vamos seguir viagem... Próxima categoria, cadê? Eu tô mexendo na pauta e na planilha ao mesmo tempo, isso não dá certo. Ah, sim, essa categoria vai ser maravilhosa. Melhor oficial médico-chefe. E para essa categoria temos Dr. Leonard McCoy, da série clássica. Doutora Beverly Crusher, da nova geração. Doutora Catarine Pulaski, também da nova geração. Doutor Julian Bashir, de Deep Space Nine. O Doutor HME, holograma médico de emergência, The Voyager. O Doutor Phlox, de Enterprise. E o Doutor Hugh Cooper, de Discovery. Vamos lá, dona Ana. Melhor doutor. Não é o Tennant, tá? Não é o Tennant, tá? Não, eu já vou cortar a piada logo pra não vir, entendeu? Ah, mas até aí tudo bem, porque eu já vi uma camisa, um Picard usando, o Picardo, Robert Picardo, que é o ator que interpreta o Doutor HME aqui. Eu já vi ele usando uma camiseta, só que o doutor que estava na camiseta era o Matt Smith, então eu sei que o lance dele não é com o Tennant. Vamos deixar a piada aqui, né? E assim, trust me, I'm the doctor, com aquela cara do Matt Smith na camiseta. Eu falei, gente, eu rezo tanto que isso não seja montagem. Mas tá, tudo bem. Vamos lá. Voltando. Aqui de novo, pra mim, deu um tilt, porque o doutor do Robert Picardo, ele tem que passar por uma curva de aprendizado, de humanização, que é digna, assim, de data, digna de grandes personagens da ficção científica, né? Ele é um programa de computador que acaba sendo ativado e ficando ativado o tempo todo e vai se modificando e vai se tornando cada vez mais humano, cada vez mais ranzinza. Pô, adoro, e se torna um tenor da pior categoria. Pois é, né? O cara já teve lance com gremlins no passado. Você tem que respeitar um sujeito desse. Mas o meu voto vai acabar sendo... Olha, nota mental, Julian Bashir, te amo. Mas o meu voto acaba sendo para Leonard McCoy. Porque, convenhamos, meu, o cara conseguiu usar cimento para fazer o curativo numa horta. Vai botar criatividade assim no trabalho lá longe. E aí vai um adendo, um plus extra. Tudo bem que está nos filmes, não devia ser contado, mas ele segurou o catra do Spock. Também é uma grande merda segurar o catra do Spock, tá? Então, meu votinho aí para Leonard McCoy. As minhas preferências, o meu amor eterno pelo DeForest Kelly não tiveram nada a ver com isso. Muito bem, então. Matheus, melhor doutor. Olha, eu também demorei pra dar um voto pra esse aí, né? Alguns eu vou cortar logo de uma vez, assim. Dr. Hilltuber. A atuação dele na série é irrisória. Ele é mais conhecido por ser o namorado do Paul Stamets do que por ser médico. Já começou. Né? Dr. Phlox. Apesar do personagem ter sido feito com boas intenções, né, o lance de ter aquele negócio de ser um intercâmbio entre espécies e tal, o Dr. Phlox é chato pra caralho. Ah, eu gostava do Phlox. Poxa, eu achava não, Phlox mas legal. Eu acho ele... Eu acho ele meio chato, cara. Ele é muito assim... É porque ele é muito positivo o tempo todo, bom. E esse tipo de gente me deixa meio... Meio desconfiado e tal. Ok. Catherine Pulaski. Então, Bashir é a mesma coisa, né? Bashir também é outro otimista do caralho. Mas o Bashir, ele teve uma evolução no personagem dele. Porque ele começa como aquele cara empolgadão, né? Você, doutor na fronteira, não sei o que mais. Quero ver a ação pegar, né? Aí depois a gente vai vendo que quando a guerra começa com o domínio, ele começa a mudar um pouco de ideia, né? Vê que o negócio é muito mais barra pesada, como geralmente acontece com doutores do exército que vão pra guerra. Eles começam a mudar completamente a opinião deles, né? Uhum. Apesar de eles terem um trabalho a fazer e tal. Pulaski, pra mim, não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada pra mim. A Pulaski era o McCoy de saias, cara. É o McCoy de saia, né? Falando nisso, Dr. McCoy, gosto muito dele também, principalmente porque ele tinha uma puta de uma personalidade, cara, eu acho ele demais. Mas o meu voto mesmo vai para o doutor, holograma médico de emergência, por conta de não só dele estar atuando num setor completamente desconhecido da galáxia, como ele também passa por esse processo de humanização, né? Ele é uma inteligência artificial que está ficando cada vez mais humana. E... me causa muita estranheza que isso não seja abordado em Picard, na série do Picard. Né? Dando spoiler já, né? É verdade, verdade, mas... Ah, vamos supor que até agora, né? Ainda tem espaço para manobra. É. Tá bom. Qualinha, melhor doutor, melhor médico. Em dúvidas, fiquei entre Leonard McCoy e o doutor. Os outros doutores eu não vi a série inteira e eles foram tão irrelevantes que eu caguei. Mas o doutor, ele já chegou fazendo presença, eu gostei muito dele. No episódio que eu vi, quando ele fica pequenininho e tal. Eu achei ele muito maneiro. Vocês estão dizendo que ele é mais humanizado pro fim da série, né? Ele tem um... Sim, ele vai ganhando, né, cada vez mais humanidade, ao ponto, inclusive, de ele se tornar um tenor. Realmente, ele cantava óperas, né, enquanto estava fazendo as operações. Ah, que legal, que legal. Acho que isso fez eu mudar meu voto pro doutor mesmo, porque eu ia votar no McCoy, justamente porque eu pensei que, não por doutor ser uma pessoa irrelevante, até pelo contrário, eu imaginei que, como ele estava ligado à nave e tudo mais, ele poderia ser um problema, mas... já que não, então voto no doutor mesmo. Ouvinte, deixa eu deixar um negócio claro aqui. É que o Qualas, ele não viu tudo da série, não, tá? Por isso que ele tá meio boiando nas conversas. Não, mas chega uma época mais pra frente no Voyager que o doutor ganha um aparelhinho que ele põe no ombro e ele pode sair pra onde ele quiser, que é um emissor móvel de holograma. Então ele pode sair da... Tem alguns episódios de Voyager que são focados no doutor, que são fantásticos esses episódios. Porra, sensacional. Aquele que ele apresenta música pra um planeta que não sabia o que era música. Puta, não, cara, aquele, esse episódio é muito aquele, bom, aquele que projetam ele numa nave experimental da Federação, cara. E ele conhece outro holograma médico de emergência que já é mais avançado que ele. Porra, fantástico esse episódio. O episódio que ele volta pra Terra pra salvar o Zimmerman, que é o doutor que projetou ele também. Ele briga com ele mesmo, né? O Robert Picardo também é um ator fenomenal, cara. Ele é muito versátil. Muito, cara. Muito versátil. E eu acho que já deixei óbvio, né? Que sim, o meu voto também é pro HME, porque ele não só se tornou HME, como ele também se tornou o HCE da nave, que é o holograma de comando de emergência. Que sim, Wallace, numa emergência, o doutor virava capitão da nave. Eita, que maneiro, maneiro. É, rapaz, não é qualquer holograma não, maluco. Vou acompanhar essa série do Star Trek Voyager. Filha da puta. Vou ficar só olhando. Tinha que soltar a piada do Voyer, né? Desgraça. Então tá, gente, vamos lá. Próxima categoria: melhor engenheiro-chefe. Essa vai ser foda, porque só tem nego pica aqui nessa porra. Pra começo de conversa, Tenente Comandante Montgomery Scott e suas belas roupas escocesas. Ele de kilt é uma gracinha. Em segundo lugar, Tenente Comandante Georges Laforge, seu visor da nova geração. Também chefe Miles O'Brien em Deep Space Nine, porque no Nova Geração ele é só cara do transporte, mas na Deep Space Nine ele teve que virar engenheiro-chefe da porra. Tenente Belana Torres, a meio Klingon de Voyager. Também temos comandante Charles Tucker III de Enterprise. E, finalmente, o tenente comandante Paul Stamets de Discovery. Aninha, melhor mandador de nave para o espaço. Caramba, outra que foi pauleira aqui, porque, gente... Montgomery Scott devia ser o concurso, né? Fala sério. Ele é o cara. É o cara. Mas aí eu vou seguir assim um pouco pelos mesmos motivos que eu botei fé na Januária. Eu tenho que te falar. Tem dois aqui que chamam a atenção porque são obrigados o tempo todo a tirar leite de pedra. Mas assim, pedra radioativa, né? que é o chefe O'Brien, com aquela nave, um monte de coisa cardassiana que nunca funciona, né? E a Tenente Belana Torres, que tem que se virar nos 30, nos 20, nos 10, contagem regressiva, boom, para não explodir a Voyager, porque trabalhar sem peça de manutenção, ela virou uma MacGyver, né? Fala sério, tendo que fazer gambiarra. E sacanagem que ela tem que pegar a porra de uma nave experimental com bolsas de gel biomimético para como relé de computador. Caraca, que sacanagem isso. É sério, é difícil saber qual dos dois tem a encrenca maior. O que é? Você pode dizer... Ah, é o O'Brien. Não, é o O'Brien. A Tenoch-Nor nunca funcionou direito, cara. Fora um monte de coisa redundante, só pra espionagem. Não, ainda tem pior. O chefe O'Brien tinha que enfrentar o Quark. Tinha que enfrentar o Quark e uma esposa... Né? Que ele acabava crianças. Tendo que dar também plantão, né? Plantão em casa, plantão no trabalho, briga com a mulher porque ele teve que sair no meio da noite para correr, para consertar não sei o que, não sei aonde. O chefe O'Brien tinha uma vida difícil, viu? Ah, e sem ser oficial, o chefe O'Brien, ele é alistado. Pois é, ainda Sim. com salário miúdo, cara. Ainda recebia salário mínimo, cara. É terceirizado, cara, que sacanagem. Olha, é sério, eu tinha votado na Vilana, assim, no meu coração, mas agora pensando, meu chefe, eu tava mais ferrado. Eu tenho que fazer muito mais milagre. Então meu voto fica com o chefe O'Brien. Ah, beleza, chefe O'Brien. Vamos lá, Matheus, melhor engenheiro-chefe. Olha, cara, eu quase votei no Scott, porque realmente ele não apenas é carismático, né, cara? Como ele também é um puto engenheiro. O cara ficou, no tempo que a Enterprise, é assim, se você for medir o tempo de funcionamento da Enterprise, durante o tempo todo que ela existe, né, cronologicamente, quando ele pega a Enterprise já é uma nave que tem 15 anos de idade. Ela já é velha. Uhum. E aí ele consegue fazer o negócio funcionar até a destruição total dela lá no terceiro filme, cara. Só que o comandante Scott, ele tem um problema. Ele é mentiroso, né? Porque... é milagreiro. Não. Ele é milagreiro. Ele é milagreiro? Ele tem uma tática de trabalho, tá? Que eu acho que a gente conhece ela, né? Ele superdimensiona o problema pra facilitar a solução. Porque ele diz que ele vai consertar o negócio em 2 horas, quando ele precisa de apenas 30 minutos para fazer isso. E o resto do tempo ele fica de perna pro ar. Né? Ele é um procrastinador. Um brasileiro. Ele é um procrastinador. É sacanagem. Não, eu só acho isso uma sacanagem, porque é só por causa do Scott... que as pessoas falam mal dos engenheiros. Tudo bem, eu não admito eu isso. Sei, mas isso eu é sei, existe um livro do Star Trek, né, que é paralelo às séries, né, que se chama, é de uma série chamada Corpo de Engenheiros da Frota Estelar, né, que conta só histórias de que envolvem engenharia, né? Porra, tecnobabble assim, até você encher os ouvidos, né? E existe uma história focada no Scott que se chama assim, Como Trabalhar Milagres. E é por isso que ele vai ser do Scott teu voto ou não? Não, não vai ser do Scott. Só porque ele é mentiroso. O meu voto vai ser o mesmo da Ana. Vai ser o mesmo da Ana, vai pro chefe Miles, porque o chefe Miles, ele é um cara que ele é genial para conseguir manter a Tenoch-Nor funcionando. Com 2 tecnologias que não são compatíveis, que é a tecnologia da Federação e a tecnologia cardassiana, né? Tendo que cuidar de uma esposa, tendo que cuidar de 2 crianças pequenas, com salário mínimo, ou seja, e tendo que chamar alferes de senhor, porque ele não é oficial. Porra, sacanagem isso. E tendo que disputar dardos com o Bashir, que é aumentado. Sacanagem. E sem, isso também, sem, tá? Sem contar aquele episódio onde ele é capturado pelos Cardassianos. Não lembro se foram pelos Cardassianos agora, acho que não. Não foram pelos Cardassianos. Mas ele foi capturado, jogado numa prisão e fizeram ele passar 20 anos usando um aparelho de realidade virtual, dentro da cabeça dele, ele passou 20 anos dentro de uma prisão sendo torturado e depois ele tentou se matar por causa disso. Caralho, esse... Porra, esse episódio é pauleira, maluco. Porra, é pauleira esse episódio, caralho. Mas tá bom. Mas fala sério, o Chef O'Brien era assim a vítima preferencial dos roteiristas do Space Nine. Né? Tadinho, pô. E eu vou te contar um negócio. Não, eu vou te contar um negócio. Tem um episódio que é um dos primeiros do Deep Space Nine que eu amo. E ele é focado no O'Brien, que é aquele da caçada. Um cara chega lá sendo caçado, depois chegam os caçadores e o O'Brien consegue fazer o caçado fugir sem perder a honra. Cara, eu adoro esse episódio. Bom, fala, melhor chefe da engenharia. Squad, próximo. Não, peraí, parece que falei errado. Calma. Squad, tô louco. É o... Caraca, me perdi. Não, me perdi não, fugi. Caralho, senhor. Tá bêbado. Achei Scott mesmo. Não, Scott, eu confundi com o quê? Eu tava com o Chekhov na cabeça. Tô louco, cara. Vocês acabaram de falar Chekhov. É o Scott. Tá bom, é o Scott. Tá bom. O Koala, ele tá de olho... O Koala tá de olho fechado, fazendo roda assim com o dedo e apontando na tela, né? Não tô. Pelo que fica parecendo, não tô. Sabe por quê? É porque eu conheço um pouquinho só. Mas, enfim. Eu tava fazendo uma pergunta. O Scott, ele teve que voltar na nova geração pra ajudar a Enterprise? Não, ele ficou preso num banco de armazenamento de uma nave. Aí eles acharam o Scott no banco de armazenamento do teleporte de uma nave e conseguiram trazer ele de volta. Por isso, essa foi a participação do Scott. É justamente nesse episódio que tem No Bloody D, No Bloody C, No Bloody D. E é justamente nesse episódio que tem essa citação. E aproveitando para corroborar com o meu querido Qualinha, o meu voto também é no senhor Montgomery Scott, por tudo que ele tem de maravilhoso. Ele é o criador de dezenas das tecnologias. E eu quero salientar dois cenários, que infelizmente são dois cenários dos filmes, mas mesmo assim vale porque são o Scott. Primeiro... Jornada nas Estrelas 3, de volta pra casa, ou melhor, 4, de volta pra casa. O senhor Scott vai na frente de um computador antigo para ele e fala: computador. Não, tenta aqui com esse negócio aí, pega o mouse. Aí ele bota o mouse na boca: computador. É sensacional, cara. Ele tentando falar com o computador, botando o mouse na boca. E Simon Pegg fazendo o Scott nos filmes reboot. Puta que pariu, que personagem maravilhoso que virou o Scott no reboot por causa do Sr. Simon Pegg, cara. Eu amo o Simon Pegg e o Scott do Simon Pegg tá foda para um cara. Então tá meu voto filmes, também tá é... Tá falando dos filmes novos, não é? Dos filmes novos, ah, sim. Ah, tá, é por isso que eu botei dele também. Eu conheci de lá. Nerdmaster, eu vou fazer só uma ressalvazinha aqui. Também não é canônico, né, porque vem de livros, mas tem um livro chamado Kobayashi Maru. Basicamente, todos os personagens que estão na nave, com exceção do McCoy, todos eles passaram pelo Kobayashi Maru, porque é prova para admissão de oficiais, né? Sim. E o jeito como o Scott lida com o Kobayashi Maru dele, meu, é algo épico. Épico. Sensacional. Que todo mundo sabe que zoou com o computador. O Montgomery Scott usou o computador a favor dele. É épico. Essa cena, inclusive, depois foi atribuída ao Kirk no reboot. E o reboot era boa demais, parecer... né? Era boa demais. O reboot faz parecer que foi o Kirk que zoou com o computador e hackeou o sistema, mas na verdade quem tinha feito isso canonicamente era o Scott, mas tá bom. Então vamos lá, próxima categoria, temos agora melhor oficial de comunicações, e eu só consegui achar 4, tá, porque tem série ali que não tem oficial de comunicações na nave, tá, então temos Tenente Nyota Uhura, de Jornada nas Estrelas clássica, Alferes Harry King, do Jornada nas Estrelas Voyager, Alferes Hoshi Sato, de Enterprise, e Alferes R.A. Bryce, de Discovery. Eu tive que batalhar pra caralho e procurar muito pra achar o nome do filho da puta, porque não é mencionado uma vez sequer na série, a porra do nome do oficial de comunicações. E as outras séries não tem um oficial de comunicações como uma pessoa só. Todo mundo faz esse papel. Na Deep Space Nine e na nova geração também. Olá, Dona Ana, dos quatro, melhor oficial de comunicações e por que é Roshisato? Pior que eu também cheguei a essa conclusão, viu? Porque, olha, por mais que eu ame a Uhura e eu acho que ela, até enquanto pessoa, passou por uma situação que a Roshi nem chegou perto, que não sei se vocês sabem, a Uhura teve a mente dela apagada pela aquela sondinha nômade e teve que aprender tudo do zero, né? Uhum. Então, a mulher é muito, muito foda duas vezes. Mas na função de oficial de comunicações, a Roshi Sato teve o papel importante de criar o banco de dados da frota. E o tradutor universal. É porque ela ia pra lá e ela tinha que aprender as línguas na marra. A Uhura, ela já tem as línguas, ela tá lá só procurando os filtros e no banco de dados e acertando as coisas. Enquanto que a Roshi Sato, na verdade, teve que depender do cérebro dela para criar o banco de dados. Que depois vai ser usado como base no que vai ser o tradutor universal. Isso é muito grandioso, né? Então, para não dizer que a Enterprise vai ficar totalmente escondida e não vai receber quase nenhum voto, vai o meu voto aqui para o Férias Roshisato. Só para guisa de esclarecimento e como informação para os ouvintes, é o primeiro voto da Enterprise. Caraca, sério? Eu não tava rastreando, mas eu tive essa sensação. É o primeiro, mas tá bom, não vai ser. Vai lá, Teteus. Melhor oficial de comunicações. Porque Star Trek sempre teve um problema com esse lance de linguagem. A série clássica em nenhum momento fala sobre as linguagens alienígenas, né? Embora a Uhura tenha feito um trabalho ótimo, né, nessa parte. A nova geração não trata disso em momento nenhum, a não ser com uma única exceção, que é o Darmok, o episódio Darmok, que eu sei que é o favorito do Alexandre. É ou não é, Alexandre? Sim, mas... Não, é um dos meus episódios favoritos. Não é o, mas é um dos. Tá nos top 5, com certeza. Mas, cara, as línguas eram faladas na nova geração. Sim, não tô falando... Não estou falando das línguas serem faladas, eu estou falando da barreira de linguagem. Né? Existe, até mesmo no planeta Terra hoje, um grande problema de barreira de linguagem, porque a forma como a pessoa pensa molda como ela fala. Né? Imagina, se nós temos esse problema com povos humanos, imagine numa galáxia inteira com gente que fala e pensa diferente da gente, né? A primeira vez que isso foi... O Darmok é um exemplo disso. Mas Darmok é um episódio, enquanto que na Enterprise isso tem que ser tratado constantemente, porque eles são pioneiros e eles estão indo para o espaço sem conhecer a maior parte das linguagens dos alienígenas que eles encontram. Né? E aí E eu acho que a Roshi Sato fez um trabalho muito bom na série de mostrar como um linguista trabalha tendo o primeiro contato com muitas línguas que você não faz a menor ideia do que significa nada. Né? Por isso meu voto vai pra ela. Muito bem. Cara, a Roshi Sato é tão foda. E eu já tô adiantando meu voto, foda-se. A Roshi Sato é tão foda, mas tão foda, que ela, pra descansar, pra tirar, pra fazer um relax, ela foi pra Raisa aprender a língua natal, a língua local de Raisa. Ela foi pro planeta de diversões da galáxia aprender a língua deles. É mole? Foda, né? Né? Vai lá, Qualinha. Qual você vai escolher? Olha, eu ia votar no Uhura. Ah, ficou agido pelos três a mudar meu voto passado. Não foi, não. Tenha a hombridade de votar. Fui. Você não vai votar na Roshi Sato, eu vou te dizer por quê. Porque você não viu Enterprise. Eu sei que não. Vá se fuder. Não vi mesmo. Mas olha só quero dizer uma coisa. Vocês falaram tanto dela, dos feitos dela, Que aí me fez pensar na Uhura. E, pô, aí vocês diminuíram pra caramba o personagem pra mim, né, cara? Porque parece que a mulher, essa mulher, ela realmente foi foda. Se ela fez isso tudo que vocês estão falando, de fato. E imagino que até mais que fosse coisa que vocês não estão citando. Então, eu queria votar na Sato, mas se o Nerdmaster não tá permitindo, então eu vou ficar na Uhura. Mas... Não, você quer votar na Sato? Quero, você quer votar na Sato? Quero. Então vota na Bom, se não for... É a única categoria que a Enterprise vai ganhar voto mesmo. Se não for incentivo suficiente, no universo espelho, a Sato tomou o poder de toda a federação e se tornou imperatriz. E ela tem uma barriga sexy pra caralho. Porra. Ah, mas a da Uhura no universo espelho também é saradona, rapá. Tu não viu a Uhura no universo espelho? Ih, cara, universo espelho... Universo espelho tem os melhores uniformes. Não é? E os melhores academias de ginástica também, muito bem. Vocês viram a Kira Neris no universo espelho? Também. Ô, rapaz! Ah, menino do céu! Bom, vamos parar com essa putaria. Continua aqui. Eu acho que não tem categoria melhor personagem do universo espelho, então vamos deixar quieto. É, né? Não. Melhor chefe de segurança barra oficial tático. Na disputa temos a Tenente Tasha Yar, de nova geração. E não existe esse tipo de personagem na velha geração. Na velha geração, o chefe de segurança era o Kirk. Caía na porrada com todo mundo. Mas foda-se, né? Também temos o Tenente Worf, filho de Mog. Também da nova geração e de Deep Space Nine. O Comissário Odo, de Deep Space Nine, personagem sensacional. Na Deep Space Nine ele não era segurança, ele era tático. É, então, por isso que tá ali, chefe de segurança barra oficial tático, neném. Ah, agora opa, tá ali, tá. Desculpa, tá? Nada. Também te amo. Bom, é bom quando as pessoas leem a pauta, é bom, né? Continuando, temos também o Tenente Comandante Tuvok, de Voyager, o Tenente Malcolm Reed, da Enterprise, e o Alferes Ash Tyler, de Discovery. Donana, melhor chefe tático de segurança. Vou declarar aqui que eu tinha uma quedinha muito grande pelo Malcolm Reed, tá? Mas é, como isso não tem a ver com a competência dele, meu voto vai para o Odo. Ah, o Odo é bom, cara. Cara, ah, o Odo... Todas as melhores qualidades, né? É desconfiado, é muito desconfiado, ele não confia em ninguém, se for o Quark ele confia menos ainda. E ele pode tomar a forma de qualquer coisa, quer dizer, coisas infiltradas, ele é perfeito. E o ator é sensacional, cara. O ator do Odo é muito carismático, cara. Puta que merda, ele é muito bom, muito bom mesmo. Eu vou até me gabar um pouquinho aqui. Eu já tive a chance de ver ele pessoalmente, que ele veio pro Brasil há alguns anos. Consegui a foto autografada, eu só não consegui uma foto com o Baldinho. Porque ele pedia assim, olha, eu faço uma coisa diferenciada, eu desenho o balde do Odo e tudo. Mas eu peço algo a mais. Ele queria que a gente fizesse uma doação pro Médico Sem Fronteira. E eu Maravilha. Não consegui entrar no celular para fazer isso. Muito tá? bom. É, e para dar nome legal. Aos bois, o cara se chama René Aubergeures. Aubergeois. Meu francês está muito fraco, desculpa. Bom, seguindo, Matheus, melhor chefe de segurança da porra toda. Olha, eu fiquei extremamente dividido nessa entre votar no Odo ou votar no Tuvok, tá ligado? Porque, assim, tudo que a Ana falou do Odo é verdade. Ele é um puta oficial de segurança, chefe, né? Mas, assim, eu... Comissário. Comissário, né? Mas, assim, pelo gosto pessoal, eu vou votar no Tuvok. Eu acho que, assim, um chefe de segurança okay. Vulcano já é um negócio diferente, né? E ele faz Sim. o serviço dele, ele faz o serviço dele muito bem dentro da Voyager. E o Tuvok, cara, ele tem umas tiradas que eu acho fantásticas. Principalmente porque ele fala sem demonstrar emoção nenhuma, né? mas ele dá uns tapas de luva de pelica em todo mundo dentro da nave, que eu acho fantástico, cara. É uma fleuma, né, cara? É uma fleuma britânica, quase, cara. É muito foda, cara. E uma coisa que me impressionou muito, porque eu não sabia que existia, vulcanos negros. Né? Eu vou até te falar. Ele conseguiu pegar o único serial killer que a gente conhece dentro da história do universo de Jornada nas Estrelas, né? Um betazoide serial killer. Isso não é para poucos. Não é para qualquer não um, é não. É para poucos. Pra qualquer um mesmo. Olha lá, Qualinha, melhor chefe de segurança da porra toda. O Comissário Odo, pra mim, ele é o melhor. Inclusive, boa. O primeiro episódio que eu vi da série foi um episódio focado nele. Que é. Ele sofre um racismo e tal, que rola um assassinato dentro da Deep Space e culpam ele simplesmente por ele ser diferente de outra raça. E nesse mesmo episódio ele se transforma numa cadeira pra poder dar uma surra no maluco, que é muito maneiro. É muito bom e eu tenho que votar nele porque eu me senti... não vou dizer representado, mas quando na época eu tava jogando RPG mais intenso, eu montei o Doppelganger e sofri o mesmo tipo de preconceito, então eu sei porque ele passa. Muito bom, muito bom. E meu voto vai no Odo também, cara, porque não só pelas capacidades metamórficas dele, que já são uma coisa maravilhosa de se ver na série, porque eles abusaram de morphs e de efeitos especiais na hora de fazer o Odo, que hoje em dia você vendo, eu tô até da risada, mas na época era muito bem feito pra época. Não, cara. Olha só, eu tô vendo sem memória nenhuma, né, de... Memória que eu digo igual vocês têm. Afetiva. Mas, sim. É, afetiva. E eu acho os efeitos muito bons, cara, ainda. Sério mesmo, tô muito, muito bom mesmo. Não, ainda mais com uma série de televisão. Tá melhor que os efeitos da série do Flash. Hoje em dia dá pra perceber quando é que o Morph acontece. Fica um pouquinho falso, mas é frescura minha. É pura frescura minha, tá? Porque o personagem não é só isso. O personagem tem um carisma sensacional. O personagem tem uma curva de aprendizagem e de aumento de humanidade nele também sensacional. Na época que ele namora a Kira Nerys, porra, eu adorei essa fase da Deep Space Nine. É muito bom. E os dois atores eram muito amigos. Muito! Eles adoravam fazer essa cena juntos, porque eles praticamente eram vizinhos, né? Sim, sim. Sim, sim. Eles se gostavam eu tô muito. Eu tô falando no passado, né? Porque infelizmente o René Adejanoir nos deixou no ano passado. Uma partida muito sentida, né? Sim, sim. Se ela vê. Bom, seguindo, próxima categoria: melhor alívio cômico. Nesta categoria nós temos o Alferes Pavel Chekhov. E sua sotaque russa horrorosa. Madame Dona Loaxiana Troy, a mãe da Diana, a herdeira da casa de Betazed, guardiã dos anéis da puta que pariu. E o que mais ela quiser falar. Madame Dona Gainan, a bartender, né, a barwoman da nova geração. A dupla Quark e Ron, os Ferengues de Deep Space Nine. Eu ia botar só o Quark, mas o Quark sem o Ron não é tão engraçado. Agora, quando junto o Quark e o Ron, cara, é de chorar, de rir. O oficial da moral barra embaixador Nilix, de Voyager. E a Alferes Sylvia Tilly, da Discovery. Madame Donana, quem te fazia mais rir? Olha, sinceramente, desse grupo todo aqui, a Loaxiana Troy, porque ela conseguiu inventar umas situações que, olha, por Deus, por Deus. Além dela deixar a Diana sempre em saia justa, né? Ah, é, ela é demais. Te juro, o meu sonho de consumo era ver a Loaxiana Troy e o Kill interagindo. Assim. Puta episódio, que tem pariu, uma série inteira, cara. Só dos dois. Ia ser muito foda. Eu acho que a Loaxiana Troy ia conseguir botar o Kill nos eixos, cara. Se tinha alguém que iria conseguir fazer o Kill tomar vergonha na cara, depois tudo bem que a Catarina Januária fez isso. Mas quem poderia fazer isso na nova geração era a dona Loxiana Troi, com certeza. É, fora que ela tem uma relevância própria, pessoal, né? E que é uma mulher acima dos seus 50 anos, muito bem resolvida da vida, muito bem resolvida do que faz, do que quer. Ela dava em cima de quem ela quisesse, quando ela quisesse, sobrou até pro Odo. Meu voto é pra sobrou você, até pro Picard, minha filha. Sobrou pra Jean-Luc. Ela chamava ele de Jean-Luc. Ô, Jean-Luc! Vem cá, Jean-Luc! Vai lá, Teteus. Melhor alívio cômico dessa patotinha, dessa galera do barulho aqui. Olha, eu vou ficar com Quark e Rom, né? Porque, assim... Porra, bom. Oi? Muito bom. E assim, os Ferengi, eles já foram feitos para ser um estereótipo, né? E eles não deram muito certo. Eles, quando criaram os Ferengi para a nova geração, os Ferengi era para ser os grandes vilões da nova geração, né? Só que quando eles botaram aqueles duendes na tela, aquele monte de ator que eles são baixinhos, eles ficam ainda mais baixos porque eles andam encurvados, né? Com aquele orelhão e aquele nariz e aquela cabeça, ninguém conseguiu levar os Ferengi a sério, a serem os grandes vilões, né? Então assim, vamos, os Ferengi já são um puta de um estereótipo, vamos botar um mais estereotipado ainda, né, no Deep Space Nine, aquele cara ultra mega, incrivelmente capitalista, né? O Quark é um porco capitalista, cara. Oh. Tudo pra ele tem um tudo pra ele tem um preço, cara. Tudo. Até a alma das pessoas, até o próprio corpo dele tem um preço, porque os Ferengi, quando morrem, eles leiloam os pedaços dos corpos dele. As cinzas, então... não. As cinzas cremadas, sabe que guardadas em potinho. Você sabe que um Ferengi só não vende a própria mãe porque ela já foi comprada pelo pai. Exato. Né? Assim, vamos dar um acréscimo à mãe do Quark. Puta que sim. Pariu. A que mãe do personagem. Mugi. Mugi. Muito bom, cara. E assim, uma mulher revolucionária. Aliás, uma Ferengi revolucionária. Veja só que ela até usa roupa. Ela usa roupa, cara. Ela tem posses, cara. Que absurdo! Como pode? Um absurdo isso. Bora, bora. Mas meu voto vai pro Quark e pro Ron, cara. Fala, melhor alívio cômico. Olha, cara, eu não tenho carga. Eu não tenho bagagem suficiente pra comentar isso. Entretanto, podendo citar o filme novo, eu sei que não pode e tal, mas a minha experiência com o Chekhov são dos filmes novos. Eu gosto muito dele, então eu vou votar pra ele. E eu não vou ficar discorrendo sobre. Não foi ele o ator que morreu, não foi? Foi. O Chekhov foi, novo. Né? Tristeza. E pelo menos nos filmes o sotaque russo era correto, era bem feito. Na série clássica era galhofão? Puta que pariu, cara. O garoto tava fazendo o que desse na telha. O jeito que ele falasse tava bom. A dublagem salvou... A dublagem brasileira salvou muito, cara. Que tu ouve essa merda no original. O pessoal do Gene Roddenberry, dos produtores da série, chegaram a receber carta do consulado... do consulado americano, né, do consulado russo nos Estados Unidos, pedindo pro Chekhov parar com isso. Tava muito feio, cara, tava muito machado. Isso porque a gente nem vai entrar no mérito daquele cabelinho no estilo Monkeys, né? Né? Ah, mas isso é da época, não, isso é da época. Não. É legal. Mas ninguém usava aquele cabelo dentro da nave, os Spock usavam cabelo Beatles. Usava o cabelo de cuia. Olha, aquele corte de cabelo do Spock é tradicional vulcano, pô. Né? Falou-se isso, né? Mas na época era o cabelo do Beatles, pô. Caralho. Tá bom, vamos lá. E pra mim, cara, não vou de Chekhov, não. É Quark Ron na veia. Porque, cara, os episódios de Deep Space Nine, quando são focados no Quark e no Ron, cara, são de chorar, de tanto rir. O episódio que eles vão pra Ferengi pra tentar controlar a mãe dele é Mugi! Caralho, cara, é de chorar, de tanto rir. Quando ele vira um dono de uma casa Klingon, a casa de Quark. O cara conseguiu ganhar um duelo Klingon na lábia, cara. Puta que pariu, o Quark é muito bom, cara. Puta. E novamente, vamos dar nome aos bois, né? O senhor Armin Shinnerman, que é o cara por trás das orelhas do Quark, é um puta de um ator, cara. Muito bom, cara. Ator excelente. O Quark é sensacional. Junto o Quark e o Ron, então, puta que pariu, né? Nossa senhora, é pra rolar no chão de tanto dar risada. Somente os ataques de imbecilidade do Ron, né? Porque o Ron é aquele o irmão dodói da família, né? É muito bom, cara. É muito bom mesmo. Então tá. Seguindo, última categoria. E eu não podia guardar melhor categoria pra ser a última. Melhor inimigo da série. Em primeiro lugar, Khan Noonien Sung, da nova geração Ricardo Montalban na veia. Também na nova. Da nova, não, da veia. Da veia, desculpa, da veia. Da veia geração. Também na veia geração, o senhor Hafford Fenton Mudd, ou simplesmente Harry Mudd, o maior pilantra da galáxia. Aí o favorito de Madame Dona Ana, Kill, do contínuo Kill da nova geração. E todo mundo sabe que ela vai votar nele. A gente descobre isso daqui a pouco. Ghoul do Kat, de Deep Space Nine, né, o cardassiano chefe da galera. A Rainha Borg, que fez a primeira aparição dela na Voyager. O comandante Shran, da Guarda Imperial Andoriana, da Enterprise. Bok, filho de ninguém, da Discovery. E a Imperatriz Philippa Georgiou, que é... A gente falou que não tinha melhor personagem do Universo Espelho. Então toma na tua cara, tá aqui. A Imperatriz Philippa Georgiou, do Universo Espelho, também da Discovery. Donana, quem é o maior vilão de todos os tempos de Jornada nas Estrelas e por que que é o Kill? Pois olha, acho que agora eu vou lhe surpreender, porque... Não! O Kill está no meu coração, tá? E se tivesse, assim, a categoria melhor personagem que aparece sem roupa, ele iria ganhar disparado. Tá? Porém... Vilão mesmo, daquele que você vai dormir pensando, tô com medo do que esse cara vai aprontar, é o Ghoul do Khan. Boa escolha. Porque o Khan, ele é um grande antagonista, mas eu acho que ele tem algumas limitações. O Harry Mudd, ele não é vilão, vai, ele é no máximo um antagonistazinho. Eu quase coloquei o Harry Mudd como um nível cômico. É, ele tá mais pra nível cômico mesmo, não chega a ser assim, oh meu Deus, o mundo, o universo está em perigo por causa dele. Mesmo o Kill, que tem poderes ilimitados e pode fazer qualquer coisa que lhe der na telha, ele é muito mais fanfarrão do que realmente um inimigo. A pior coisa que ele já fez, de fato, é botar os Borgs pra dizer, olha, existem humanos aqui, tá, divirtam-se. Uhum. É, foi ruim. Foi mal, foi rude. Ah, tá meio que um fato isolado agora. Ghoul do Khan é capaz de causar guerras interplanetárias, fazendo um trabalho de pico, ponto a ponto, costurando a coisa até quando você olhar e falar: olha só, um pullover feito de ódio e rancor. E quando o Ghoul do Khan se encontrava com o alfaiate, né, da estação, né? Nossa, era cada diálogo maluco. Tem isso também, viu? Outro ator que aí tá só pra brilhantar a série. É, aparecer esse homem, você sabe que vai ter diversão garantida, que você vai odiar ele a cada minuto que ele tiver na tela. Era o Garak e o Ducati, um do lado do outro, discutindo quem é que... É o Garak, né? E o Ducati, um discutindo quem é que tem razão, quem é que tá mais errado. Não, quem tem razão, quem tá mais errado na conversa, né? Que ninguém queria razão, ele queria só mostrar o erro do outro, né? Era sensacional, cara. Olha lá, Teteu. Pior bandido, boa. Olha, eu vou com a Ana, viu? Também vou votar no gol do Katz. Porque, assim, cara, ele... Como ela disse, assim, eu não considero o Kyo exatamente um vilão. Porque o Kyo, ele é mais um incômodo, né? Do que um inimigo, né? Ele é uma força da natureza. É uma força da natureza, né? Uma força da natureza que fica bem engraçada, inclusive, né? Porra, mas também, mas, né? Assim, também, né, mano? Mas o Gul Dukat, cara, ele é vilão mesmo. E ele, assim, os Cardassianos, em geral, eles são vilões são vilões carismáticos. Porque o cara conversa contigo numa mesa de jantar e ele te faz pensar que tudo que ele tá falando, ele tem razão. Enquanto isso, ele tá segurando uma faca nas costas, tá ligado? Uhum. E o Gul Dukat, cara, ele tem uma evolução também de personagem que eu acho impressionante, porque ele começa, né, como comandante da Terok'nor, né, cai em desgraça, descobre a filha dele que ele tem com uma bajoriana, né, a filha dele morre, ele enlouquece, aí ele funda um culto adversário dos alienígenas lá que vivem dentro da Wormhole, né, cara. Isso é adversário dos profetas, aí tem todo um negócio religioso ao redor dele, ele vira um profeta do apocalipse, né, cara? Cara, do Gul Dukat, pra mim, tem razão a Ana, meu voto vai pra ele também. Muito bem. Valinha, melhor bandido sem ser você pra edição do Jorge. Olha só, cara. Eu vou falar, eu só quero argumentar com um vídeo que você vai botar no post, pode? É a luta do Khan versus o Kirk. É da série clássica, tá? Não nos filmes, tô vendo pela série clássica. É, só essa luta já me faz ver que Khan, independente do que vocês falaram, é sim o melhor vilão. É fantástica aquela luta. Beleza. Beleza, não. Beleza. E... Ai, cara, olhando a planilha, eu não sei se eu faço isso. Não, eu não vou fazer isso. Foda-se. Meu voto é para Kyo, do Continuum Kyo, porque, além de tudo, o John DeLance já causou muita discórdia na vida das pessoas. Né, dona Ana? Discórdia o tempo todo, com certeza. Ai, meu momento, My Little Pony. Pra quem não entendeu a piada, John DeLance, que é o ator que faz o Kyo, fez o Kyo na nova geração, e na Voyager, que o Kyo aparecia na Voyager pra encher o saco da Catarina Januária, e esse é outro motivo porque eu tô votando no Kyo também, tá? Ele era o personagem Discórdia, do My Little Pony Amizade é Mágica, e por causa do Kyo, que ele foi escolhido para Discórdia por causa do papel dele no Kyo. A pessoa escolheu Discórdia pensando no Kyo. Então, meu voto é pro Kyo. E fazendo agora a contabilidade, em último lugar, para a alegria de Matheus, Star Trek Discovery com 0 votos. Mano. Eu vou deixar só uma coisa aqui. Eu vou só deixar um negócio aqui. Saru, que é um personagem foda, e o ator do Saru, que é o cara que faz. Já fez Hellboy, já fez um monte de outros personagens que ele só trabalha maquiado de monstro, cara. Ele faz os monstros do Labirinto do Fauno. Ele é sensacional. Só isso que vale também no Você já reparou que o... Mas você já reparou... Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Você já reparou que o Saru anda abanando o cu? Fala. Você já reparou... Que isso? Mas ele balança as mãos pra trás como se estivesse espanando o cu. Ai, tá bom. Em penúltimo lugar, com os 4 únicos votos que Madame Dora Roshi Sato ganhou para essa série, Jornada nas Estrelas Enterprise. Oh, a salva de palmas que só a Roshi Sato conseguiu voto para essa porra dessa série, mas tudo bem. Em quarto lugar, Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, com 5 votos. Pensei que eles iam ganhar até mais, mas não, ganharam só 5 votos. Fazer o quê? Olha só. Com 6 votos, em terceiro lugar, medalha de prata para Jornada nas Estrelas, Voyager. Graças ao doutor, com certeza. Em segundo lugar, medalha de prata. Agora é que é de prata, antes foi de bronze. Puta que pariu, eu não sei mesmo falar nada direito, mas tá bom, foda-se. Agora sem medalha de prata, segundo lugar, Jornada nas Estrelas, a Nova Aventura. Que? Hã? Que é essa? É a Deep Space Nine. Antes, no começo ela se chamava Nossa, Nova Aventura. Ai, droga. É. A Deep Space Nine. Isso foi tão, ganhou... tão fundo no túnel do tempo que demorou pro a pedrinha cair lá no fundo do poço. Ele ganhou 10 votos. E a campeã, com 11 votos, Jornada nas Estrelas, a série clássica. Salva de palmas para ele. Esporte gostoso, Geek, melhor capitão. Muito bem, não foi ele o melhor capitão escolhido não, mas foda-se. Então a melhor jornada de todos os tempos é a série clássica, queridos ouvintes. É claro que todo mundo tem aqui o direito de gostar de qualquer outra. Eu particularmente acho foda para um caralho a Voyager, é uma das minhas favoritas. A Deep Space Nine, principalmente quando entra na parte da politicagem e da guerra com o Dominion... Puta que pariu, é muito boa mesmo. Mas aqui valeu a democracia e ganhou de a Jornada nas Estrelas, a série clássica. Parabéns para todos os envolvidos, principalmente para o Sr. Gene Roddenberry. Você está com a planilha aberta de fácil acesso? Não, ela tá aberta se na minha tela. Se a gente conseguisse eleger uma série perfeita, assim, tipo... A gente elegeu uma série perfeita daqui, mas com a tripulação perfeita, tem como? Ah, bicho, eu já tive esse tipo de discussão, inclusive com o nosso maravilhoso e saudoso Fat Frog. Não dá, porque cada tripulação era boa na sua série. Eu acho que misturar personagens... Não ficava legal, não, cara. A maior prova disso, na minha opinião, foram as participações do Scott na Nova Geração, que foi um personagem que foi legal, mas, porra, não tava destoando completamente da série, entendeu? Então, não dá. Não, cada série tem a sua tripulação e ficou boa na tripulação do jeito que tá. Não acho que fica. Não dá pra fazer um dream team de tripulação, não. Não acho. Eu até vou complementar o Nerdmaster pelo seguinte. Se a gente parar pra pensar, em termos de roteiristas, ou seja, quem estava escrevendo a série, eles já faziam os personagens pensando que eles fossem de alguma forma complementares. A série clássica, tá ali o triunvirato funcionando. A química dos atores foi perfeita e realmente você não consegue pensar num Kirk sem ter um Spock sério, centrado, lógico, e o McCoy ranzinza, emocional, sendo contraponto, até para mostrar aonde o Spock estava falhando. Porque você não tem a relação emocional para lidar com isso. Aquele triunvirato que funcionava. Tem um episódio tem um episódio da Velha Geração que mostra bem isso, que o Kirk foi dado como morto. Porque ele estava na Defiant, quando a Defiant passou para o universo espelho. Isso depois é mostrado na Enterprise. Aí o que que acontece? O Kirk foi dado como morto, e a última ordem do Kirk é que o Spock e o McCoy vissem uma fita, um tape gravado. E aí ele tá lá. Cara, vocês estão vendo isso? Eu tava morto. Vocês agora têm que se unir. Spock... Quando você precisar de auxílio, de saber se você está indo longe demais com a sua lógica, se confessa com o McCoy. O McCoy é o cara que vai te dar âncora. E McCoy, obedeça ao Spock, porque a lógica dele vai te ajudar. Ou seja, um era complemento do outro, cara. Os dois eram duas faces da moeda maluca que era aquela porra daquela nave. É, e se você pensar agora, a nova geração também, você tem o mesmo esquema. Você tem o Picard sendo projetado para ser o cerebral, para ser o diplomata, para ser o cara que lida com as coisas de uma maneira um pouco mais introspectiva. Você não consegue colocar ele sem ter um Riker de lado para ser o mais fogoso, o mais aventureiro, né? Tudo ali, os outros personagens, o Data também, o Worf, cada um tá preenchendo um nicho. A Diana. Né? Uhum. Deep Space Nine você vai para outro nível, mas você também vê o padrão seguindo. O Cisco preenche um nicho que vai ser contraponto perfeito para Kira, que vai ser complementado perfeitamente pela Dax. O Bashir que entra meio ali pelo lado, mas ele também traz essa coisa mais jovial, também de descoberta. Cada um está preenchendo um nicho. Se você colocar o Bashir dentro da Enterprise, não funciona. É, botaram o Bashir dentro da Enterprise num episódio de crossover. Ele ficou lá todo fascinado com o Data. Foi até divertidinho, mas porra, ia cansar se ficasse aquilo ali o tempo todo, né? Eles estão. Você pode imaginar eles fazendo assim um período de intercâmbio curto, mas não. Cada um depois voltando pro seu lugar. Sim. Mas tem algum episódio crossover tipo que une todos os capitães? Tipo. Não. Todos não. Não. Todos não, porque as únicas séries contemporâneas são a nova geração de Deep Space Nine e Voyager. São as únicas que estão... Mas não tem um episódio que o Picard ele interage com não, o Não, isso é o filme, o Generations, que é o filme que passou a velha geração para a nova geração, entendeu? Passou a tocha da velha geração para a nova geração. Passou de uma forma merda, né? Mas passou, né? Generations é horrível, cara. Não, o Generation é horrível. Mas tá bom. Então, querido ouvinte, já temos o nosso veredito. Jornada nas Estrelas, a série clássica, é a melhor jornada de todas. E hoje, mais do que nunca, desejo para todos vocês vida longa e próspera. You got a nerd mail. Muito bem, então vamos agora à leitura de comentários e e-mails dos últimos episódios. Parece que deu certo eu ter reclamado com vocês, porque agora sim a galera apareceu em peso tanto no episódio 149 de Palhaços Famosos, quanto no episódio 150 de Vacinas também. Então, o primeiro comentário que nos foi feito pelo Sr. Norberto Silva no episódio de Palhaços Famosos. Mas que palhaçada foi esse programa, hein? Desculpa, não resisti. Tá perdoado, Norberto. O programa estava ótimo. Voltei muito na infância ao lembrar do Bozo, Vovó Mafalda e Taos. Lembrei que preciso mesmo ver o filme do Bingo. Eu recomendo, é muito bom. E me corrijam se eu estiver errado, mas faltou comentarem sobre o Krusty, o palhaço dos Simpsons. No mais, um excelente cast, como de costume, parabéns. Norberto, você não faz ideia, já para mais de 50 palhaços diferentes na lista que a gente fez na pauta. E, obviamente, se você inventar moda de a gente falar de 50 palhaços num cast só, a gente ia gastar umas 5 horas de episódio. Acho que vocês não iam querer isso. Então, é óbvio, ficaram faltando bastante palhaço, apesar da gente ter tentado falar o máximo possível. Mas muito obrigado pelo seu comentário. Outro que nos fez um comentário foi o meu xará, Alexandre Marcos da Costa. Ele nos diz o seguinte: fala, xará, tudo ok? Sobre o cast dos palhaços, eu só digo que esse foi o responsável por eu assistir e gostar do filme Bingo. E sim, palhaços foram uma constante para gente nascida na década de 70. Tivemos o Bozo, o Tic Tac, Carequinha e vários na TV. Um abração a todos e paz a todos. Muito obrigado, meu querido xará. Concordo 100%, eu fico feliz de ter apresentado o filme Bingo para você. Já para o Paranerdia 150 de Antivax, o meu querido xará de novo, Alexandre Marcos da Costa, dessa vez comentou o seguinte. Fala, xará, tudo ok? Sim, tudo ok. Os antivax são seres doidos, na minha opinião. Com esse comportamento louco, eles causam mais caos do que qualquer coisa boa. O incrível é que, com o avanço da informação e da internet, esse grupo tem aumentado ao invés de diminuir. Ótimo para a Nerdia sobre esse tema. Um abraço a todos. Bicho, o problema é que a internet fez essas criaturas saírem das trevas e chegarem até a luz. Esse que é o grande problema. Então, não adianta nada ter informação se a internet também ela é capaz de deixar esse tipo de criatura aparecer, né? Outro que nos fez um comentário também no Paranerdia 150 de Antivax foi o senhor Pensador Louco. Ele diz o seguinte: olá, caro senhor, mestre de todos os nerds e de todas as nerds também. Foi um prazer participar de mais um episódio, ainda sobre um tema tão atual e pertinente. Acho até que valeria uma atualização, já que estamos, o mundo, sobre uma pandemia e governos, o nosso e religião, muitas das nossas, estão tentando imputar a motivações políticas e religiosas, respectivamente, para não darem a doença e suas vacinas a devida seriedade. Grande abraço e conte comigo sempre. Pensador, infelizmente esse episódio acabou se tornando mais atual até do que a gente fala. Eu acho que a gente não precisa fazer uma atualização, não, porque os antivax continuam imbecis como sempre, tendo o coronavírus ou não tendo o coronavírus. Muito bem. Um outro cidadão que nos fez um comentário foi o senhor Crestomance Tássio San, no episódio de Agretsu, novo contratado Anai, o nerd maratonista número 56. Ele diz que o arquivo está com problemas e só está vindo alguns segundos. Crestomance, eu preciso que você me informe se você baixou o arquivo do servidor do Paranerd, se baixou ele num agregador qualquer de podcast, porque eu não percebi nenhum problema no arquivo. Pode ser que tenha tido alguma coisa com algum arquivo corrompido em algum agregador, tal e coisa, mas eu não vi nenhum erro, não. Mas eu vou dar uma olhada assim mesmo e vou checar os arquivos novamente, porque pode dar problema, isso é uma coisa comum de acontecer. E eu agradeço muito pelo seu feedback, tá? Outro que também nos mandou, mas dessa vez um e-mail, foi o nosso já queridíssimo Elias Passo Tenório. Ele nos mandou um e-mail sobre os antivacinas, na forma das suas famosas vídeo-respostas. Se você quiser saber qual é a opinião do Elias a respeito das vacinas, por favor, acessem aqui o Paranerd, o post desse episódio, que vai estar linkado à vídeo-resposta do Elias. Muito bem? Muito bem, comentários e e-mails lidos. Vamos agora aos abraços e beijos virtuais nessa época de coronavírus, tá? São abraços e beijos virtuais aos nossos queridos mecenas. Em primeiro lugar, Madame Dona Ana Carolina Martins, Dona Ana Lúcia Letier, minha querida Joaninha Trecker, Sr. Arthur Boni, muito obrigado por tudo, o queridíssimo escritor internacional Daniel Rossi, meu querido amigo Diego Ferreira Veríssimo, meu fã incondicional Sr. Elias Passo Tenório, o Sr. Emílio da Costa Benci, também muito obrigado, Léo Oliveira, do podcast Fermata, Lucas Freitas, meu querido amigo Paulo Roberto Libardi, o meu querido amigo também Rodrigo Moquepon, nosso querido mecenas novato Sérgio Cabral, que não é o governador, infelizmente, Madame Dona Suelen Nastri, senhor Tiago Teixeira e o queridíssimo e gostosíssimo Valdir Fumene Júnior. Muito bem, recados, mensagens e abraços dados, virtuais. Fiquem em casa, cuidem de suas vidas, só saiam se for extremamente importante e até o próximo episódio do Paranerdia. E...